tira a faca da garganta, não decepa a burguesa. 1 milhão pelo resgate, não vale 30 de cadeia. Moleque, sai do crime, desse mundo de ilusão. Drogas, armas e sequestro, era gaveta no rabecão. Te pergunto se você quer ser escravo de Lucifer, chegar em casa bêbado, espancar sua mulher, ser preso em flagrante pra ser destaque na mirante, no sistema carcerário com pagonismo na poça de sangue. Levante, vai avante, irmão, reveja o seu passado. Morte de criança, tal sente, com certeza vai ter salário. Prazeres que sentiu quando matou pai de família. Que se faz é o que se paga, é o que garante a Bíblia. Relatos monstruosos, acontece fim de semana. Guerra entre bonde, PCM e a chacina no Bacanga. Chega de genocídio, atrocidades, pedofilia. Chega de pai alcoolizado, mata esposa, estrupa filha. Paulada de rap no corpo, levada, pancada, pedrada na cara. Escudo fraco do inimigo, não aguentou tanta rajada. Destronado foi o crime, neutralizado suas armadilhas. Tua semente do evangelho das vidas através da rima. O PF parceiro no rap é bomba forte, é fogo, é fúria. É revolução cristã, é a paz pregada na rua. Jesus Cristo é a verdade que liberta a sua mente. É o único que te salva e te dá vida eternamente. Paulada de rap no corpo, levada, pancada, pedrada na cara. O escudo do inimigo não aguentou tanta rajada. É liberdade, no crime é liberdade da lei do cão. O PF e o PRK é G, é rima em ação. Paulada de rap no corpo, levada, pancada, pedrada na cara. O escudo do inimigo não aguentou tanta rajada. É liberdade, no crime é liberdade da lei do cão. O PF e o PRK é G, é rap na missão. Pancada de rap no corpo, maluco, aqui é rap pancada. Através da palavra rimada, sou resgatador de almas. KS de Brasília para o mundo, é nós que tá. Salve Maranhão, São Luís, São Francisco, favela. É pra baixar as armas, jogar o cachimbo fora. Que me faça voz da periferia, epidemia, pior que é bola. Sabendo que o crime não dá camisa pra ninguém. Pois quem mata onde eu morri também. Eu sei que atrai é sedutor, sensação de liberdade. Mas é falsa sensação, tio, desvita a maldade. Vacina, as botas, lave os bolsos recheado. Mas o fim é sempre o mesmo, caixão lacrado. Em Cristo há sossego, a paz, a harmonia. Só com ele cê é livre, só nele existe vida. Vem com nós, se entregue, pois esse é o caminho. O PR e o PF, KS, pipoco no inimigo. Paulada de rap no corpo, levada, pancada, pedrada na cara. O escudo do inimigo não aguentou tanta rajada. É liberdade, no crime é liberdade da lei do cão. O PF e o PRK é G, é rima em ação. Paulada de rap no corpo, levada, pancada, pedrada na cara. O escudo do inimigo não aguentou tanta rajada. É liberdade, no crime é liberdade da lei do cão. O PF e o PRK é G, é rap na missão. De forma impetuosa, a viola está atuando, aniquilando vidas, corações dilacerando. Tentando dar vida pro ódio, matar o amor e a alegria. Quer assassinar a paz que ainda existe entre as famílias. Homem de senso, vão dormir depois de praticar maldade. Fica ligeiro, parceiro, com as falsas lealdades. Não solte a mão de Deus pra ser um braço forte no crime. Pra que o leão não te devore, não havendo quem o livre. Abandone agora as armas, renuncie à quadrilha. E não aumente as estatísticas de jovens mortos pela polícia. Pro chefe de facções, a Bíblia manda eu falar. Saibam que reino dividido nunca soube existirá. E ser soldado, combatente, defensor da sua quebrada. Deu nocaute na cara do crime, atravessa e fecha de casa. Viram fortes represália, mas vem com nós se abrigar no Atalaia de Israel, que nunca todos querejará. Paulada de rap no corpo, levada, pancada, pedrada na cara. O escudo do inimigo não aguentou tanta rajada. É liberdade, no crime é liberdade da lei do cão. O PF e o PRK é G, é rima em ação. Paulada de rap no corpo, levada,